Salve, salve, quebrada. Vira do rap, Jonathan Snow, Rafael Franja Lima. Isso é no Fi, quebrada Groove. Meu parceiro aqui Skintei chegando com nós, certo? Muito amor, salve o pagode, salve o samba, salve a quebrada. E na segunda eu saí pra ouvir um som de favela. Dei um disparo até Santo Amaro no samba da vela. Cultivando a raiz, bombas em volta da mesa. E o chapa chapinha diz, a chama segue acesa. Sem compromisso eu colei nos pagodes do feirão. Quem conhece tá ligado, boteco de tradição. Da 50, 21, 27, Grajaú. Versos tem pé no chão, rapero da Zona Sul. Pelos becos do Ibira, Batuca, Bamba, Leão. Do Monte Azul a Fundão, Mestre Ailton é irmão. Gente que eu acredito, com respeito eu cito. Lá no bloco do Beco, o tambor canta bonito. Catanduva tem fonte, lá no Leme a ponte. Trago samba comigo, assumido, amante. Eu levo a vida na sutil, sem ideia fútil. Encontro com os maloqueiros lá no bote do mundo. Eu vou levar o meu rap pro samba e repartir o meu verso com os bambas. Nas quebradinhas a gente se tromba, desenrolando as ideias no ritmo da caçamba. E o nosso samba é da hora, é na laje, é na quadra. Imagem e semelhança da nossa quebrada. Movido a vinho e sorriso, nossa alma crua. Debaixo do sereno, namorando a lua. Num belo domingo com a velha guarda do monte. Cantamos a Dona Irã até depois das 11. Um raspa na B12, depois no Socorro. Um salve pro DJ Nando, Império do Morro. Ali no abacateiro, espírito partideiro. Ouvindo o fundo e Lessi, com Vadim, meu parceiro. Direto da 2, muito swing ecoou. Um salve pro Claudinho, família samba sou. Nas noites dos tambores tem Salome e o Mojá. Festa linda, abençoada com a força dos orixás. No barraco do peito, uma memória viva. O trezinho tocando, Martinho da Vila. Eu vou levar o meu rap pro samba e repartir o meu verso com os bambas. Nas quebradinhas a gente se tromba, desenrolando as ideias no ritmo da caçamba. É nas beiradinhas aqui de quebradinha. Deixei se distraindo um amor de mentirinha. Divinéia pro Elisa, do peruche pro camisa. Vai se esvaindo um fogo na manhinha. Cada samba às vezes o corte, outro samba do sufoca. Umas melodias fortes que se canta na maloca. Mas é o fogo da raça, é a moça e sua graça. Vida viu tio, que o meu coração abraça. Minha alma sempre vista, eu nasci em 80. Adolescência, do pagode noventista. Com toda a sua essência, era ouvir o presságio. Com um tamborim na mão, o peito no naufrágio. Nesse mar de solidão, inspira samba que vou ágil. Libertar da ilusão, essa caixa escrito frágil. Batucar meu coração, vamos me encostar. Molecada certa ali em Taipas, vamos pai, vem comigo. Eu vou levar o meu rap pro samba e repartir o meu verso com os bambas. Nas quebradinhas a gente se tromba, desenrolando as ideias no ritmo. Bora então, campeão, qual no samba? Fechou, ele vai chegar comigo. Primeiro vamos sair aqui do discopédia ali e encostar lá no Vila do Samba. Fechou, mas não, como é segunda-feira tem o Samba da Vela aqui, você tá maluco, né? Todo último domingo do mês tem também ali no Nerd Mira, ali o pagode da disciplina que é legal, hein, pai? Tá, tem o Samba do Vila Jaú também na 27, que o mano Rogério tá lá também, rapidão. Se encostar no Cachoeirinha ali na Diviné, ali tem um bloco de Najá que tá da hora, isso ficou pagode. Ah, tem Samba na Fundão, a gente pode levar o rap em vários lugares, mano. Tem vários irmãos, dos manos na Ravaz, da Pelada. Legal, legal. Tem o Samba da Feira também lá na quebrada, lá também, no Barro do Limão também, que é bem bacana também. Da hora, da hora, então fechou. Certo? Vou lá no Maria Zélia, lá que tiver pela leste, lá no Lito do Sapopemba também, que é mil graus e quebradinha. Fechou, hein? Depois dá uma passada no fim de semana aqui nas nossas. Nossa,